Hoje temos novamente connosco seis crianças do Jardim de Infância da Bobadela. O Gonçalo, o Francisco, o Martim Fernandes, com 6 anos, a Beatriz, o Martim Pegado e o Martim Rodrigues, com 5 anos, e a respectiva educadora Filomena Garcia. Boa tarde, meninos e educadora Filomena. Sejam novamente bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde! Ora, cá temos estes meninos em grande animação no nosso estúdio. À semelhança das crianças do Jardim de Infância da Bobadela que estiveram aqui connosco na semana passada, as que temos aqui hoje também irão terminar a sua frequência naquele Jardim de Infância, pois irão iniciar a sua escolaridade no próximo ano letivo. Para trás, deixam ficar 3 anos importantes das suas vidas, durante os quais tiveram vivências muito diversificadas e muito ricas, havendo umas que gostaram mais e outras que gostaram menos, tal como nos vão relatar. Vamos começar pelo Gonçalo. Gonçalo, o que gostaste mais de fazer no Jardim de Infância? Educação física e dança. E quais foram as tuas áreas preferidas? Faz conta, construções e computador. Qual era a área que gostavas menos? A matemática. Das atividades que fizeram fora do Jardim de Infância, qual foi a tua preferida? Ir ao Portugal aos pequeninos. Porquê? Porque eu gostei daquelas casas pequeninas. E de ver? O senhor a fazer bolas de sabão grandes. Muito bem. Este passeio foi no final do ano letivo passado. Lembras-te mais alguma coisa que tenham visitado em Coimbra? Sim, o Dom de Dom Afonso Henriques. Ainda te lembras quem foi Dom Afonso Henriques? Sim, foi o primeiro rei de Portugal. E lutava contra? Contra os mouros. Para ganhar? Portugal. Muito bem. Vamos passar para o Martim Pegado. E tu? Em que áreas gostavas mais de brincar? Gostei das ciências e de faz conta. E quais as gostavas menos? Era a matemática. Fiquei a escrita. Porque não gostas de fazer? Jogos. E porquê gostavas das ciências? Porque gosto de fazer ciências. Durante o ano letivo, houve umas pessoas da BLC3 que foram a todos os jardins de infância fazer experiências com os meninos. Queres dizer-nos quem eram? A Galina e João. Tu e os teus colegas gostavam muito dessas experiências. E tu qual gostaste mais? Gostei da limonada, do sumo de laranja e da farinha magina. Sei que houve outra atividade que tu também te lembras e gostaste. Queres dizer-nos qual foi? Sim. Então diz qual foi. Da febre. Gostaste de ir visitar adultos. Uns adultos que? Que tinham problemas. Alguns problemas de saúde. Pois eu já sei, porque eu lembro de vocês virem cá no ano passado, terem falado dessa visita que foi em dezembro de 2015, quando vocês foram visitar as pessoas com deficiência à Santa Casa da Misericórdia, no dia da pessoa com deficiência. Lembras-te de alguma atividade que tenhas feito com estas pessoas? Sim. E qual foi o jogo? Foi o jogo do afeto. Em que vocês ofereceram? Bolachas. Que, bolachas que vocês fizeram. E eles deram-vos o quê? Uma árvore com colacha de cortiça. Portanto, houve uma troca. Sim. Muito bem. Vamos passar ao Martim Rodrigues. Em que área é que tu gostaste mais de brincar? Não faz conta... Da matemática, nas construções e nas ciências. Que fizeram com a Carolina e com o João. E o que gostavas menos de fazer? Recorte. Muito bem. Das atividades que fizeram fora do Jardim de Infância, de qual gostaste mais? Ir à Casa da Cultura, o Tiar da Venda e o Seu Porco. Eu era o gato. Eu gostei de ajudar a velha e o seu A meter o porco. Porco na pulseira. Muito bem. Sei que também gostaste de outra atividade. Qual foi? De filme de carnaval. Em que foste vestido de? Árabe. Árabe. A propósito de vocês terem ido disfarçado de árabes no desfile de carnaval, sei que vocês quiseram saber quem foi esse povo e, por isso, na semana da leitura, convidaram uma professora de história para vos contar a história dos árabes. Quem foram, como chegaram até Portugal e que vestígios nos deixaram. Mas nessa semana tiveram outros convidados que vos contaram histórias diferentes. Eu sei que o Martim Fernandes gostou mais de um desses convidados. Martim, queres dizer-nos qual foi o teu convidado preferido? Sim, foi o professor Arthur. Foi lá contar histórias sobre animais. E das histórias que ele contou, qual gostaste mais? Tem mais aquela que nos lançou um desafio. E que desafio foi? Fazemos animais com materiais recuperáveis. Porque ele contou-vos a história? Era o Zú e o Joaquim. E era uma história ilustrada com? Animais com materiais recuperáveis. Muito bem. Já fizeram o Zú? Sim. Alguns meninos fizeram animais. Eu fiz um... Tratador de animais, só falta é construir o zoo. Muito bem. Em que áreas gostaste mais de brincar? No far conta, nas construções e no computador. E outras gostaste menos? Quais foram? A massagem, a modelagem. E tu, Beatriz, em que gostaste mais de brincar? Das ciências, do computador e da escrita. E onde gostaste menos de brincar? Das construções. Durante os 3 anos que andaste no jardim de infância, fizeram muitas atividades fora da escola. Lembras-te de alguma que tenhas gostado? Sim, foi de ir a Aveiro. Essa visita foi no passado mês de maio e fizeram muita coisa. O que gostaste mais de visitar? Gostei de ver como se faz os ovos moles e de encher as hostias e comiam. E gostaste muito? E que outra atividade fizeram em Aveiro? Andámos de moliceiro. Que é um barco que anda? É um barco que anda da Ria de Aveiro. Sabes porquê que se chama moliceiro? Sim, porque antes os homens usavam os moliceiros para apanhar os moliços. Na ria? Na Ria de Aveiro. Muito bem. Nesse dia ainda fizeram outra visita. Qual foi? Fomos à praia da Costa Nova. Gostaste de ir à praia? Sim, porque nunca tinha ido àquela praia. E gostaste de brincar onde? Da areia. E viste umas casinhas muito engraçadas, que eram pintadas como? Com riscas brancas, vermelhas, amarelas, verdes e azuis. Muito bonitas. Vamos agora passar ao Francisco. Quando foram a Aveiro também fizeram outra visita. Lembras-te de qual? Fomos às Salinas. E o que aprenderam com essa visita? Aprendemos como se tira o sol de água. E viste lá umas aves? Que se chamam pernas longas. A propósito dessas aves, queres contar-nos o que te aconteceu com uma delas? Sim, no caminho estavam ovos no ninho. Eu abaixei-me para ver a perna longa. Ela pensou que eu ia mexer nos ovos. E veio para o caminho e abriu as asas. Mas para nos deixar passar. Sabes porquê que ela fez isso? Para proteger os seus ovos, porque nasceram os seus filhos. Muito bem. E no jardim de infância, que atividades gostaste mais de fazer? Gostei de fazer projetos na oficina. Fizeste um? Palhaço. E um pirata. Com bocados de cartolina. Muito bem. Olha, falaste em oficina. Que trabalhos podiam fazer nessa área? Construções recuperáveis. Com materiais recuperáveis, como por exemplo? Tratores, carros, motas, bonecos e animais. Muito bem, ouvidos os meninos, vamos passar à sua educadora, a educadora Filomena. A educadora Filomena, que balanço faz destes anos? Olha, considero que foram 3 anos em que houve atividades muito diversificadas, que permitiram que as crianças tivessem vivências diferentes, alargando os seus conhecimentos sociais, culturais e fazendo novas aprendizagens que contribuíram para a evolução do seu desenvolvimento. Pelo que foi relatado pelas crianças que estiveram aqui presentes nestes 2 últimos programas, pode-se constatar que essas atividades estavam relacionadas com visitas ao exterior ou de pessoas que amavelmente se deslocaram ao nosso jardim de infância para desenvolverem atividades com o grupo de crianças, não estando a considerar as atividades que diariamente tinham a oportunidade de fazer no jardim. Todas essas atividades tinham objetivos específicos que se enquadravam nas diferentes áreas de conteúdo que são preconizadas pelas orientações curriculares para a educação pré-escolar e que na sua maior parte iam de encontro aos interesses manifestados pelas crianças, pois algumas foram desenvolvidas no âmbito do plano anual de atividades, mas outras surgiram da planificação que é feita semanal e diariamente com as crianças. Obviamente faz sentido referir os últimos 3 anos, pois constituiu um ciclo, não é assim? Sim, poder-se-á considerar um ciclo, porque normalmente todos os anos há crianças que transitam para o primeiro ciclo após 3 anos de frequência no pré-escolar. No entanto, saliento o facto de que estamos a dar ênfase a estes últimos 3 anos, porque foi com crianças deste grupo que vai deixar agora o Jardim de Infância, que iniciámos a nossa participação neste programa do Clube de Rádio, porque todos os anos letivos as crianças têm a oportunidade de vivenciar experiências diferentes. A educação pré-escolar tem, de facto, uma especificidade própria, não acha? Sim, sem dúvida. A educação pré-escolar tem uma particularidade e especificidade própria, a qual permite que todos os anos letivos as crianças tenham a oportunidade de vivenciar experiências diferentes, pois somos nós, educadoras, que criamos o nosso próprio currículo com base nas orientações curriculares e de acordo com os interesses e necessidades do grupo de crianças. Ora, como em cada ano temos um grupo diferente, temos sempre a oportunidade de nunca fazer nada igual ao ano anterior. Por isso, cada ano, cada balanço. No entanto, são experiências que marcam as crianças normalmente de forma positiva, pois têm sempre um caráter lúdico, já que nesta faixa etária as crianças desenvolvem-se fazendo aprendizagens a brincar. As respostas dadas pelas crianças são prova disso, porque o balanço que elas fizeram foi espontâneo e, tal como os jovens aqui presentes testemunharam no último programa, há situações que as crianças vivenciam no jardim de infância que nunca mais esquecem. Para terminar, queria agradecer a todas as pessoas e entidades que ao longo destes anos aceitaram articular connosco, quer dentro ou fora do nosso jardim de infância, desenvolvendo atividades que proporcionaram a estas crianças momentos felizes e provavelmente inesquecíveis, para além de muitas delas terem sido vivências únicas, no sentido de que só através da escola teriam essa oportunidade. Aproveito também para agradecer às mães de todas as crianças do Jardim de Infância da Bobadela por toda a colaboração e participação nas atividades propostas, quer para as crianças, quer para elas próprias, o que contribuiu para o sucesso das mesmas e para o reconhecimento público do Jardim de Infância da Bobadela. E já agora, a si, professora Célia, também o nosso muito obrigado por nos ter facultado a presença neste programa, pois de certeza que as crianças também não vão esquecer a vinda à rádio para dar a conhecer as atividades que iam desenvolvendo no Jardim de Infância. Pois para nós, aqui no Clube de Rádio, foi um gosto tê-los cá o ano passado e já este ano, porque para nós também foi muito enriquecedor. Aliás, o ano passado chegámos mesmo a ir visitar este Jardim de Infância e percebemos que ali as crianças são bastante felizes, porque têm uma educadora sempre presente e muito dinâmica, como fomos percebendo. Porque tudo isto dá trabalho, para tudo isto é preciso ter muito gosto. Sabemos que ser professor ou ser educador é a profissão que obviamente estas pessoas escolheram, e neste caso a educadora Filomena, mas a verdade é que é preciso ter gosto por aquilo que fazemos, e aqui percebe-se que há muito gosto. Portanto, para nós foi muito positivo ter-vos cá, aprendemos também muito com vocês. Esta partilha intergeracional é sempre muito estimulante e obviamente enriquecedora para ambas as partes. Estes meninos provavelmente nunca se vão esquecer que passaram pela Rádio Boa Nova, e os meninos mais velhos que estavam cá no passado e este ano também não nos vamos esquecer desta experiência. Para nós foi um gosto e com certeza nos próximos anos vamos continuar a ter aqui crianças, quer eles que já vão passar para o primeiro ciclo, quer as novas crianças que a educadora Filomena vai receber. Muito bem, haja também pela sua colaboração e pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Adeus meninos, até à próxima. Adeus. Adeus. Adeus. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Os motivos por trás do abandono de um animal de estimação. Dividir a vida com um animal costuma melhorar a qualidade de vida das pessoas em muitos sentidos. Reduz a sensação de solidão, favorece as relações sociais, ajuda a manter a forma, incentiva o sorriso, etc. E apesar de tudo isso, em Espanha, durante o ano 2010, aproximadamente 109 mil cachorros e 36 mil gatos foram abandonados. Porquê? Temos vários pontos. Um deles, a convivência. Muitas pessoas aproveitam a companhia de um animal de estimação e não pensariam nem por um segundo na possibilidade de se desfazer do seu cachorro ou gato, que frequentemente é considerado como parte da família. Entretanto, a convivência entre pessoas e animais nem sempre é um sucesso e, em alguns casos, a relação fracassa. Durante 2010, só em Espanha foram recolhidos aproximadamente 109 mil cachorros e 36 mil gatos. E, se para um proprietário pode ser difícil abandonar um animal, para o animal o abandono é o começo de um caminho muito difícil que tem um final feliz na forma de adoção só para 45% dos cachorros e 38% dos gatos. O resto dos animais continuará a viver nas associações protetoras, onde o ambiente desconhecido, a mudança repentina da rotina e o isolamento do grupo social ao animal podem significar um grande stress. Alguns dos motivos, segundo o último estudo realizado em 2010, os principais motivos dos abandonos destes animais são ninhadas inesperadas, em 14%, mudança de casa, em 13,7%, fatores económicos, 13,2%, perda de interesse pelo animal, 11,2%, e comportamento problemático do animal de estimação, 11%. Entre os motivos menos frequentes, temos fim da temporada de caça, 10,2%, alergia de algum membro da família, 7,7%, nascimento de um filho, 6,4%, internamento ou morte do proprietário, 3,5%, férias, 2,6%, ou medo de pegar toxoplasmose durante a gravidez, 2,4%. Pois, estão aqui equacionadas as razões que levam as pessoas a abandonar os animais. Já que estamos a iniciar um período de férias, em um período de verão, onde infelizmente também no nosso país país estes casos são recorrentes, deixamos aqui o alerta que adotar um animal deve ser um ato maduro, deve ser um ato de consciência e de grande responsabilidade. E, portanto, as pessoas que adotam um animal, seja que animal for, têm que ter consciência e que depois têm que ter condições para ter o animal. E o animal não é descartável, porque o animal não é uma coisa, o animal tem sentimentos. E, portanto, é deplorável todos os anos nós assistirmos durante o verão ao número de cães e, sobretudo, cães e gatos que são abandonados só porque as pessoas vão de férias. É lamentável, é sinal, já o dissemos aqui, de muito pouco civismo e de muito pouca educação, para além de muito pouca humanidade. Portanto, deixamos aqui o repto, senhor ouvinte. Não se esqueça que... não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. Vamos agora ficar com o Daniel, que nos vai falar da participação da Santa Casa da Misericórdia na Feira do Livro de Oliveira do Hospital. Como é que correu, Daniel? Correu bem. Que atividades é que fizeram? Tivemos a fazer uma pequena demonstração de bócia para os colegas da Arcial. Que correu bem? Sim. Sim. E participaram noutro tipo de atividades? Tiveram a visitar a feira, evidentemente. Sim, também fizemos uma pequena visita na feira. Sim, senhor. Gostaste desta participação? Sim. Achas que as pessoas gostaram da demonstração de bócia? Creio que sim. Ficaram a perceber como é que funcionava este desporto adaptado? Sim. Porque eles próprios também podem participar. E porque também é uma das modalidades que é menos... Conhecida no nosso país. Muito bem. Fica aqui o registo do intercâmbio entre a Santa Casa da Misericórdia e a Feira do Livro de Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Boa tarde, Sr. Ouvinte. Para esta semana, surgir Mulher Maravilha. Antes de ser a Mulher Maravilha, era Diana, a princesa das Amazonas, treinada para ser uma guerreira invencível. Criada numa ilha paradisíaca, protegida do mundo exterior, é quando um piloto americano que cai nas suas águas e fala sobre o enorme conflito que acontece no mundo, Diana deixa a sua casa, convencida que pode parar essa ameaça. A combater ao lado de homens numa guerra para acabar todas as guerras, Diana irá descobrir a capacidade máxima dos seus poderes e o seu verdadeiro destino. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a Bárbara Coquim, em Jovens Atentos, e vão ver que desta vez ela faz um alerta muitíssimo importante para os nossos jovens estudantes. Arranca no próximo dia, 19 de julho, o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2017-2018. No ano passado, abriram mais de 50 mil vagas distribuídas por mais de 1000 cursos. A oferta é grande e a indecisão também. Falta pouco mais de um mês para começarem as candidaturas, mas ainda há muitos finalistas do 12º ano que não sabem exatamente como vão preencher o boletim. São muitas as dúvidas que os atormentam. Devem escolher o que mais gostam ou o que tem mais saídas profissionais. Se são maus alunos a matemática, devem fugir às ciências. O paradigma mudou. Um curso superior não é o que era há 20 ou 30 anos. Nessa altura, significava uma profissão para o resto esta vida. A variedade de cursos é enorme, pelo que os jovens devem perder tempo em formar-se. Não é uma escolha que se faça de ânimo leve. Há plataformas como o Design for Future que têm pessoas a explicar o que fazem e que cursos podem seguir para chegar lá. O primeiro ciclo de estudos do ensino superior deve ser visto como uma porta de entrada que dá acesso a muitas outras opções. As saídas profissionais e a empregabilidade são fatores que pesam cada vez mais na hora de preencher o boletim. Quando um jovem escolhe um curso, normalmente visualiza-se a desempenhar determinada profissão. Além das aptidões, interesses, valores e personalidade, estes fatores também devem ser tidos em conta de forma a prevenir futuras frustrações. Importante mesmo é ter em conta as aptidões e os interesses. Pensar no que se gosta de fazer, no que se sabe fazer, no que se aprende com mais facilidade, nas suas experiências e como visualiza o futuro. Nas vésperas da candidatura ao ensino superior, a ansiedade não toma só conta dos jovens, mas também dos pais. O papel dos pais deve ser o de orientar, não o de exigir ou impor. Devem dar condições para que os filhos se informem e façam escolhas conscientes. Se a escolha for imposta, há maior probabilidade de haver desmotivação e desinteresse. Além da expectativa dos jovens quanto à sua vida futura, existe também a expectativa familiar. Os pais depositam desejos, sonhos e fantasias nos filhos desde o momento em que eles nascem, o que é normal. Contudo, muitos jovens chegam a sentir-se obrigados a seguir determinada carreira porque este é o sonho dos pais, o que poderá gerar frustração e revolta, dificultando o processo de autonomia. Também no nono ano há escolhas a fazer. Após a conclusão do ensino básico, os alunos terão que escolher que percurso quererão ingressar no ensino secundário. Também não é uma escolha fácil. E também aqui é importante conhecer-se a si mesmo, as suas capacidades, ambições, interesses e aptidões. E o mais importante de tudo, não se deixar deixar influenciar. É uma escolha que define o futuro, logo é importante ser bem refletida e não ter sido imposta por ninguém. Aproveito também para informar os senhores ouvintes os cursos disponíveis para o próximo ano ativo na nossa escola. Temos no ensino regular Línguas e Humanidades, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Artes. No ensino profissional irão também abrir quatro cursos, sendo estes Cozinha e Pastelaria, Restaurante-Bar, Turismo Ambiental e Rural e Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. Esta é uma informação muito importante, quer para os estudantes que estão a acabar o secundário e que vão ingressar no ensino superior e que devem fazer a escolha de acordo com a sua aptidão e de acordo com o seu gosto pessoal, mas aí eu acho que normalmente a escolha está muito mais bem definida. Já do nono para o décimo, por vezes não está assim tão bem definida. Nós continuamos a ver todos os anos alunos que escolhem mal o seu percurso escolar. Vão para Línguas e Humanidades convencidos que é muito fácil, vão a fugir à matemática A sobretudo, ou então vão para Ciências e Tecnologias porque a maioria dos seus colegas de turma vai, porque os pais dizem que aí é que estão as saídas do futuro, sem atenderem àquilo que é prioritário, que são as suas aptidões e os seus gostos. Porque alguém que não tenha aptidão para as línguas, para a história, para a geografia, obviamente as Línguas e Humanidades não serão uma boa via. Já os alunos que não são bons a matemática A ou física ou química também não será uma boa via escolher Ciências e Tecnologias, ou seja, as pessoas devem fazer um exame de consciência, devem perceber quais são as suas aptidões e gostos e devem escolher de acordo com elas. É uma chamada de atenção. Esses cursos todos que a Bárbara leu, quer nos cursos gerais, quer nos profissionais, a escola oferece estas possibilidades, mas as turmas só existirão no caso de termos alunos inscritos. Portanto, fica aqui uma chamada de atenção que, por exemplo, há dois cursos que com dificuldade abrem na nossa escola, que é o curso de Artes Visuais, um curso geral, e o curso de Ciências Socioeconómicas. É preciso que tenhamos 20 matrículas em cada um destes cursos para os cursos funcionarem. O que tem acontecido nos últimos anos é que a direção, quando percebe que tem cerca de 12, 15 matrículas, tem pedido autorização superior para funcionar uma turma mista. É isso que aconteceu nos últimos dois anos letivos para o curso de Ciências Socioeconómicas. E, portanto, o que eu apelo aqui é que os estudantes que querem Ciências Socioeconómicas devem matricular-se em primeiro lugar em Ciências Socioeconómicas. O mesmo acontece para Artes. E, em segundo lugar, colocam Línguas e Humanidades ou Ciências e Tecnologias. Porque alguns alunos começam a achar que não vai abrir, têm receio e não se inscrevem. E estão a tirar, assim, a possibilidade de estes cursos terem viabilidade na nossa escola. Portanto, volto a chamar a atenção, os cursos e mesmo os profissionais, se nós não tivermos cerca de 20 alunos em cada um destes cursos, eles também não terão viabilidade. Portanto, as pessoas devem fazer este exame de consciência, porque eu este ano tive 10º ano e mais uma vez percebi que tinha lá alunos que estavam no sítio errado. E eles depois percebem que estão no sítio errado com o caminhar do ano letivo e, portanto, para evitar perderem um ano de vida, convém fazerem esta escolha o mais criteriosamente que seja possível. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Malibu é a nova música de Miley Cyrus, lançada 11 de maio nas plataformas digitais. I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. And I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how the air floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu, next to you. In Malibu, next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish to swim away with the fish. Is it supposed to be this high all summer long? but here I am next to you. The sky is so blue in Malibu. Next to you. Ficamos agora com uma ótima sugestão de leitura para as férias grandes da Sofia Pereira. Hoje venho recomendar não uma sugestão de leitura, mas quatro para as férias que se seguem. Obras que são de leitura obrigatória no secundário: Os Maias, dessa de Queiroz; Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco; Felizmente ao Luar, de Luís de Tal Monteiro; e Memorial do Convento de José Saramago. Os Maias, obra publicada em 1888, dessa de Queiroz, é uma das mais importantes de toda a literatura narrativa portuguesa. É um romance realista e naturalista, onde não falta o fatalismo, a análise social, as peripécias e a catástrofe próprias do enredo passional. A obra ocupa-se da história de uma família, Maia, ao longo de três gerações, centrando-se depois na última geração e dando relevo aos amores incestuosos de Carlos da Maia e Maria Eduarda. Mas a mesma também é um pretexto para o autor fazer uma crítica à situação decadente do país, a nível político e cultural, e à alta burguesia lisboeta oitocentista, por onde perpassa um humor, ora fino, ora satírico, configura a derrota e o desengano de todas as personagens. Amor de Perdição é uma obra de Camilo Castelo Branco, fora publicada em 1862. Esta retrata a história de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, dois jovens que pertencem a famílias distintas de Viseu. Entre ambos nasce um amor grande, mas são obrigados a escondê-lo das suas famílias, pois estas são rivais e tudo fariam para os separar. No entanto, os amantes acabarão por mostrar do mais dramático dos atos que nada, nunca, destruirá o sentimento que os une. Felizmente ao Luar é uma obra literária de drama narrativo de caráter épico. Foi publicada em 1961 pelo dramaturgo Luís de Tal Monteiro e adaptada para teatro pelo próprio autor. A história relatada na obra é baseada na frustrada tentativa de uma revolta liberal no ano 1817, cujo alegado, mas nunca confirmado líder, seria Gomes Freire de Andrade. Recriada em dois atos, a sequência de factos históricos ocorridos em outubro desse mesmo ano conduziram ao cárcere e ao enforcamento de Gomes Freire de Andrade no Forte São Julião da Barra, acto este levado a cabo pelo regime de Beresford e apoiado firmemente pela Igreja. O Memorial do Convento é um romance de José Saramago, publicado em 1982. O rei Dom João V ergue um convento em Mafra. O padre Bartolomeu sonha com máquinas voadoras. Belimunda e Baltazar apaixonam-se enquanto a Inquisição faz autos de fé e o povo empobrecido vive faminto. Este é um enredo que consta no romance de Saramago. Desfrutem vivamente estas leituras. Pois estas quatro leituras são excelentes, ótimas sugestões para as férias de verão, em que vocês têm mais tempo para ler. É também a altura para reverem as sugestões que a Sofia andou aqui a fazer todo o ano, porque são ótimas sugestões que, se não tiveram tempo ao longo do ano letivo, têm agora mais tempo nas férias de verão. Estas quatro leituras são obrigatórias do ensino secundário e, portanto, é já uma ótima sugestão de fazerem uma pré-leitura durante as férias. Muito bem, ótimas sugestões. Boa Nova, irresistível. Ficamos agora com o Miquel Nunes e com o Mundo Automóvel. E após várias novidades tecnológicas ao longo dos vários programas em que falámos sobre a autonomia dos carros ou sobre novos modelos elétricos, eis que hoje trazemos mais uma notícia que conjuga tanto um sistema semi-elétrico como um veículo também semi-autónomo. E essa notícia fala da geração do A8, que poderá inclusive desligar o motor entre os 55 e os 160 km/h. Falta sensivelmente um mês para a apresentação da quarta geração do Audi A8 e, como tal, os detalhes técnicos acerca do porta-estandarte de Ingolstadt continuam a ser revelados a conta-gotas. Desta vez, foi dada a conhecer a unidade motriz do modelo alemão e é aqui que reside uma das novidades do novo Audi A8. Pela primeira vez, um modelo de produção da Audi vai ser oferecido de série com uma motorização semi-híbrida, ou MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle. O segredo está no novo sistema elétrico de 48V da marca alemã, composto por um motor elétrico e uma bateria de íons de lítio de 10A, localizada sob o compartimento da bagageira. O sistema não permite autonomia elétrica, mas assiste um motor de combustão, providencia energia aos diversos consumíveis e incrementa as funcionalidades do sistema Start and Stop e Coasting, ou seja, a capacidade de rodar com o motor em ponto morto. Relativamente à função de Coasting, passa não só a desengatar o motor, como a desligá-lo na totalidade até 40 segundos, a velocidades entre os 55 e os 160 km/h, tudo em nome dos consumos, das emissões e do ruído. Uma solução semelhante à que encontramos no novo Volkswagen Golf. Assim que o condutor voltar a premir o acelerador, o motor de combustão entra em cena, embora seja de forma rápida, mas suave. O sistema semi-híbrido do novo Audi A8 permite reduzir os consumos de combustível até 0.7 litros por cada 100 km. Além da segunda geração do sistema Audi Virtual Cockpit, o porta-estandarte tecnológico da Audi terá o privilégio de estrear uma outra novidade da marca alemã, as tecnologias de condução semi-autónoma. O sistema, que está a ser desenvolvido pelos engenheiros da marca há largos meses, continua dependente da legislação em vigor em cada um dos mercados. Mas, de acordo com o presidente da Audi, Rupert Stadler, vai permitir ao Audi A8 assumir a condução a velocidades até os 60 km/h. É esperar para ver. Este novo Audi A8 será apresentado no Audi Summit em Barcelona no dia 11 de julho de 2017. E agora passamos para o desporto automóvel? É verdade, esta semana temos desporto automóvel com destaque para a competição de WRC e de Fórmula 1 que se realizaram no passado fim de semana. No WRC foi Oettenek que venceu na Sardinha. O piloto da M Sport venceu na Sardinha o primeiro rally da sua carreira, superiorizando-se a Jari Matila-Tvala. Premiando a sua regularidade, o estoniano Oettenek venceu o Rally de Sardinha em Itália. Atrás do piloto da M Sport ficou Jari Matila-Tvala, da Toyota, a 12,3 segundos. Quanto a Thierry Neuville, de Hyundai, ficou a fechar o pódio a 1,7 segundos do vencedor. O líder da prova e campeão do mundo, Sebastian Ogier, da M Sport, andou na frente no primeiro dia, mas um furo impediu de melhor que um sétimo lugar na classificação geral desta jornada. Quanto à Fórmula 1, foi Hamilton que ganhou o Grand Prix do Canadá. O britânico da Mercedes controlou as operações de fio a pavio, aproximando Sebastian Vettel no topo da classificação geral do Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton venceu o Grand Prix do Canadá de Fórmula 1. O britânico da Mercedes partiu com a vantagem da pole position e dominou as operações em Montreal, uma corrida sem grande história, na qual terminou com 19,7 segundos de vantagem em relação ao seu colega de equipa Valtteri Bottas. A fechar o pódio ficou ainda Daniel Ricciardo, da Red Bull, a 35,29 segundos do vencedor. A terceira vitória de Hamilton nesta temporada permitiu uma aproximação ao líder da classificação mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, da Ferrari, que no Canadá não foi além de quarto lugar, uma vez que teve de perder tempo adicional nas boxes para refazer a asa traseira depois de um toque de Max Verstappen logo nas primeiras voltas do circuito. Diz já aos ouvintes para ficarem atentos ainda ao mundo automóvel. Exatamente, e olhando já aqui para a agenda do desporto motorizado, dar já conta que a próxima jornada da WRC será de 29 a 2 de julho, com o Rally da Polónia. Quanto à Fórmula 1, a próxima jornada será no fim de semana de 23 a 25 de junho, com o Grande Prix do Azerbaijão, e ainda temos nos dias 17 e 18 de junho a mítica prova, que já tem imensos anos, que são as 24 horas de Le Mans. E sobre essa prova, queres dizer que é uma prova muito especial, porque é uma prova de resistência, não é assim? Prova que já há muita tradição no mundo automóvel, é uma prova de resistência de 24 horas, que decorre em França, na zona de Le Mans, numa pista mundialmente famosa, que é a pista de La Sarthe, e esta pista acaba por ser mundialmente famosa principalmente por uma reta extremamente extensa que tem, a qual já teve até que sofrer duas alterações de modo a criar uma espécie de desvio que permita reduzir a velocidade, porque em tempo chegaram-se a atingir velocidades superiores a 400 km/h naquela reta, e devido ao perigo que constituía para os carros do desporto motorizado, que chegavam até a levantar voo, tiveram então que construir realmente esses à partes na pista pista para haver uma certa redução da velocidade. Ainda assim, continua a ser uma reta estonteante para atingir velocidades elevadíssimas. Esta prova é realmente muito importante para os construtores, porque, por ser uma prova de resistência em si mesma, é lá que os construtores vão buscar muito do know-how que depois podem aplicar em modelos comuns de produção que nós vemos nas estradas. Claro que não é logo no imediato, mas ao longo dos anos, aquela tecnologia que eles lá usam, que é extremamente cara e rara e que resulta de um trabalho extraordinário de engenheiros que desenvolvem os carros para que possam cumprir aquela prova de resistência da melhor forma, essa tecnologia vai sendo aprimorada, vão sendo encontradas por essas soluções para materiais caros que foram usados lá na prova, na competição, naquele carro, podem ser substituídos por outros mais baratos, e é assim que nós vamos assistindo ao evoluir no nosso mercado automóvel de massas comum, nos automóveis que chegam até nós, assistimos a essa evolução nos nossos automóveis graças a estas provas, porque é aqui que realmente as equipas e as marcas que concorrem lá com as suas equipas vão buscar muito conhecimento que depois aplicam nos carros comuns que vemos no dia-a-dia. O que nós aprendemos aqui contigo do mundo automóvel, Miguel, devo-te dizer, e esta é a tua última rubrica aqui, porque obviamente no próximo ano estarás no ensino superior, que tu fizeste esta rubrica de uma forma exímia. Tu deves gostar muito desta área, sabes imenso sobre ela e fizeste aqui o trabalho, acho que todos os colegas concordam, de uma forma excelente. Parabéns. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. Junho é um mês de festa, de arreal, de marchas, de convívio e de sardinhas, com a comemoração dos Santos Populares um pouco por todo o país. Mas a festa não tem que ter sinónimo de desperdício, de descartável e de sujidade. Podemos comemorar poupando recursos e reduzindo o impacto no ambiente. Nestas celebrações, a Quercus dá uma dúzia de conselhos para tomar esta época festiva mais amiga do ambiente. Primeira, reutilize as decorações do ano anterior. No fim da época, guarde o possível para uma nova utilização no próximo ano. Desta forma, evita estar sempre a comprar decorações. Segunda, deixe o carro à porta de casa. Utilize os transportes públicos nas deslocações até aos locais festivos. Terceira, procure o arreal do seu bairro. Evite grandes deslocações. Sentir-se-á à vontade em festa na mesma. Quarto, consuma peixe nacional proveniente da pesca artesanal. Desta forma, está a contribuir para a sustentabilidade do setor. Quinto, consuma produtos de origem nacional e biológica para a confecção de pratos típicos da época. Sexto, utilize os sanitários disponíveis e evite transformar as ruas num sanitário público. Desta forma, promove uma maior higiene urbana e evita a propagação de pragas. Sétima, não largue nenhum tipo de balões para o ar. Existem outras formas de comemoração, por vezes ainda mais criativas. Oitava, reduza a utilização de materiais descartáveis, como pratos, talheres, palhinhas e copos, dando preferências a opções reutilizáveis. Nona, sempre que possível, reutilize os mesmos copos durante a noite, procurando estabelecimentos que vendam bebidas à pressão. Ao evitar o consumo de bebidas enlatadas, vai reduzir a produção de resíduos de embalagens e o volume total de resíduos produzidos. Décima, não despeje lixo para o chão, utilize as papeleiras, os caixotes e os cinzeirões disponíveis no local. Décima primeira, promova a separação dos resíduos, embalagens, plásticos e metais, materiais em papel, embalagens de vidro. 12ª, esteja com atenção aos feriados. Evite a colocação de resíduos nos contentores nesses dias. Opte por aguardar pelo dia seguinte. Nesta época festiva dos Santos Populares, não se esqueça destas recomendações, que são igualmente válidas para todas as festas e para todos os convívios, onde devemos ter estes cuidados com o ambiente. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a política e com a Bárbara Coquim, que nos vai fazer uma análise do que se está a passar ali pela França e pelo Reino Unido. É verdade. Na França, destaco que a maioria de Macron é tão grande que não cabe em nenhuma sala do Parlamento. Nunca se viu uma coisa assim na França. As projeções para a segunda volta apontam para um grupo parlamentar gigantesco do partido République en Marche, do presidente Emmanuel Macron, com cerca de 450 deputados, num total de 577. A magia do sistema eleitoral francês favorece-o e levará também a que o terceiro partido mais votado na primeira volta, a Frente Nacional de Marine Le Pen, passe para quinto lugar. e que o PS, que ficou em quinto, passe para terceiro. Há quem diga, no campo do presidente Emmanuel Macron, que está em curso uma revolução em França. Nem mais nem menos. No mesmo campo, há também quem prefira dizer que o país está a conhecer uma primavera Macron. Para os primeiros, será a revolução do nem esquerda nem direita. Slogan do jovem chefe de Estado, o homem que provocou uma recomposição nunca vista da vida partidária francesa e do fim do bipartidarismo, socialistas e direita, que sempre alternou no poder na Quinta República. Agora, no Reino Unido, os conservadores ganham eleições antecipadas, mas sem maioria absoluta. O Partido Conservador, da atual Primeira-Ministra de Inglaterra, Theresa May, não conseguiu a maioria absoluta dos deputados do Parlamento Britânico nas eleições gerais realizadas passado dia 8 no Reino Unido. O Partido Conservador foi o mais votado, mas não conseguiu eleger 326 deputados que lhe garantiria a maioria absoluta para governar. Com 646 dos 650 distritos que foram contabilizados, os conservadores elegeram 315 assentos contra 261 do Partido Trabalhista. Pois, de facto, novos ventos políticos sopram na Europa, não sei se todos positivos. O que se está a passar em França é estranho, porque o senhor Macron diz que não é esquerda nem é direita, e com este discurso algo populista conseguiu muitos votos. É um bocadinho desconfiar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Relativamente à senhora Theresa May, tu tinhas dito aqui há umas semanas que ela quis eleições antecipadas porque queria reforçar a sua posição para poder discutir o Brexit com a União Europeia. Saiu-lhe o tiro pela culatra, porque o que aconteceu foi que ficou com menos lugares no Parlamento e agora ela não vai ter uma tarefa fácil. Portanto, de facto, a Europa continua em mundo, numa área muito conturbada em questões políticas. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E, senhores ouvintes, agora temos uma surpresa. No nosso último programa, voltamos a ter connosco a Patrícia Correia, que tem estado ausente por motivos de saúde e que agora nos vai apresentar uma visita especial para as férias de verão que se aproximam. É verdade. Senhor ouvinte, nestas férias de verão, conheça melhor o nosso concelho. Vá para fora, cá dentro. Temos um concelho rico em tradições, festas populares e património ambiental e cultural. Muitos munícipes ainda não o conhecem. Começando pelas festas, nos dias 23, 24 e 25 de junho, decorre a 8ª edição do A Festa na Zona Histórica em Oliveira do Hospital. Feira de artesanato e outros produtos regionais, tasquinhas gastronómicas, bailes populares, jogos tradicionais, exposições, concertos musicais. É uma festa portuguesa com certeza. A entrada é livre. Nos dias 1 e 2 de julho, decorre a Romaria de Nossa Senhora das Preces, em Valmaceira, freguesia da Aldeia das 10. Esta tem uma forte componente religiosa, já que a tradicional feira foi suprimida. Nesta, que já foi a maior Romaria das Beiras, pode continuar a desfrutar de um ambiente calmo. Convida à oração, mas também ao descanso. Ao longo dos meses de julho e de agosto, todas as localidades das várias freguesias vão festejando os seus padroeiros, com festas tipicamente populares, bailaricos e caldo verde não faltam. De 22 a 30 de julho, saliento a nossa grande festa-feira, a Expo H 2017, na sede Conselho. Uma semana antes que a do ano passado, vai contar com um cartaz de excelência. Marcam presença os Chutes e Pontapés com outros músicos de peso do panorama musical nacional. No Parque do Mananelho estarão nomes como Os Amor Eletro e Marco Paulo, que estará a comemorar 50 anos de carreira. Além deste trio, estão também confirmados Diogo Pissarra e Dengás. Do cartaz faz parte também o Grupo AF. A Expo H, Feira Regional de Oliveira do Hospital, organizada pelo município para ser um sucesso, garantindo uma forte presença de público que encontra, além da oferta musical e cultural variada, mais de uma centena de entidades que expõem o melhor do setor empresarial, económico e institucional do concelho e da região. Sempre com um programa diversificado e pensado para vários públicos, a Expo H assume-se como a grande montra do pulsar empresarial e económico local, capaz de conciliar a vertente de promoção da atividade comercial, de serviço e institucional com a vertente de animação, reforçada num cartaz cultural e musical atrativo para o público. Para além das festas e feiras, durante o verão, visite os diferentes espaços do concelho e desfrute do nosso património cultural e natural. Sugiro que não deixe de visitar, no âmbito do património histórico-cultural, a Igreja de São Pedro de Lourosa, um dos raros edifícios religiosos pré-românicos em Portugal. As Palheiras dos Fiais estão localizados nos Fiais da Beira, na freguesia de Ervedal da Beira. Constituem um local de grande interesse patrimonial, pela sua magnitude e singularidade e pela história rural que testemunha. A Ponte Medieval de Alvogo das Várzeas é um imóvel bem preservado onde a história se encontra com a natureza, e moldurado que está pela serra. pelas várzeas e pelas águas cristalinas do rio Alvoco. As ruínas do castelo de Avô atribui-se a sua fundação aos romanos, mas ninguém pode assegurar que não tenha origens posteriores, godos e árabes. As ruínas romanas da Bobadela, onde existem vestígios de uma antiga cidade romana datados da segunda metade do século I ou da primeira metade do século II. O Santuário Nossa Senhora das Preces, localizado junto à aldeia de Valdemaceira, a freguesia da Aldeia das Dez. A sua origem remonta à segunda metade do século XIV. A sua construção terá decorrido durante os séculos XVIII e XIX. No âmbito do património ambiental, não deixe de visitar a magnífica praia fluvial de Alvoco de Várzeas, com bandeira azul, o Monte do Cocorinho, com a sua paisagem soberba, a perder da vista e o lindíssimo e verdejante Val do Alba. Senhor ouvinte, se fizer este percurso, não só vai ficar a conhecer melhor o nosso concelho, como se vai surpreender com a nossa riqueza patrimonial e com a beleza. Aproveite estas férias, este verão, para conhecer melhor o nosso concelho, que é riquíssimo em termos de património cultural e ambiental. Boas visitas. Rádio Boa Nova. Passamos às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. O dia 10 de junho, o dia de Portugal e de Camões, foi escolhido pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas do nosso agrupamento e respectivos familiares para um salutar convívio. Este começou nas margens de Balva pela degustação de diversas especialidades gastronómicas a que se seguiu um périplo cultural no espaço do Mosteiro do Lourvão. Também aqui, a par da lição de História, não faltaram os doces conventuais e a boa disposição. O dia terminou no Alto de Gavinhos, no concelho de Penacova, a apreciar os moinhos de ventos seculares e a paisagem envolvente. O franco convívio, a amizade e o riso assinalaram um dia memorável. Um grande bem-aja para todos os organizadores e participantes. Brevemente vai estar disponível o Mega 5, a terceira edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcam a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Guardamos para o final um breve balanço deste ano letivo de programas. O que é que fizemos por aqui? O que é que aprendemos? Gostaram de participar? Contribuiu para a vossa formação? Como o tempo já se esgota, eu vou sobretudo inquirir os dois alunos que entrou este ano, o outro que retomou este programa, que foi o Pedro Oliveira. Vamos ouvir sobretudo o seu depoimento, uma vez que são eles que nos vão deixar. Micael, chegaste cá tarde, mas chegaste bem. Faz-nos o balanço. Valeu a pena estar por aqui este ano? É verdade, só entrei este ano com a rubrica do desporto automóvel e do mundo automóvel, mas acho que valeu realmente muito a pena, porque cada vez que nós entramos para a rádio não é só a rubrica que nós fazemos, mas sim uma partilha de todas as rubricas, que no fundo é aqui falado e é aqui debatido, e realmente é um trabalho muito gratificante, em que há um clima muito bom de relação interpessoal entre todos os membros que aqui estão presentes no clube de rádio. E acho que para todos que aqui vimos é sempre agradável vir aqui, não só pelo trabalho que vimos desempenhar, mas também para as pessoas que cá encontramos, e acaba por ser no fundo vir aqui fazer um trabalho com gosto, e além de mais ainda com mais gosto por saber que estão os nossos ouvintes do outro lado a ouvirem-nos em casa, e isso motiva-nos, ou seja, é uma dupla motivação, a de quem nos ouve e a de encontrarmos aqui os nossos membros, com que temos aqui um momento de convívio semanal que é sempre muito, muito produtivo para todos. Muito bem, para nós também foi um gosto ter-te por cá. Sr. Pedro Oliveira, começou muito cedo aqui aos microfones, depois ausentou-se por um ano e este ano regressou. Balanço. Eu acho que este programa é uma experiência bastante boa, tanto para o futuro profissional, tanto como um desenvolvimento da pessoa que nós somos. Foi muito giro estar aqui e ainda bem que eu passei quase 2 meses a chatear o Micael para ouvir uma vez este programa e ver como é que é, porque ele dizia sempre, logo vejo, depois vejo. E pronto, e hoje está aqui a dizer que estou muito e que foi uma boa experiência para ele. Conheci muitas pessoas aqui. Eu tenho pena de ter saído há um ano atrás, mas por questão de tempo e estudo não houve assim a possibilidade de continuar. Este ano, assim, com as tardes livres, tudo deu-me mais tempo para organizar tudo e foi uma experiência bastante boa ao longo destes 2 ou 3 anos. Para mim, este 6º ano do programa, e modéstia à parte, creio que este melhor ano, foi também muito enriquecedor fazer este programa. Quero agradecer a várias entidades e pessoas que connosco colaboraram, especialmente aos responsáveis da Rádio Boa Nova, destacando a colaboração inexcedível do Dr. Pedro Oliveira e da Liliana Lopes. À direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que nos apoiou e sempre nos incentivou a continuar. Aos professores do nosso agrupamento, que se disponibilizaram a ceder-nos informação sobre as atividades em que estavam envolvidos. À educadora Filomena Garcia e às crianças do Jardim de Infância da Bobadela, que foram assíduos e excelentes colaboradores. Aos alunos que integram o Clube de Rádio, a Inês Brás, a Patrícia Correia, a Francisca Rodrigues, o Daniel Pereira e João Oliveira, em especial ao Pedro Oliveira, que fez a montagem do programa. Aos alunos que terminam o secundário, o Pedro Oliveira, a Inês Garcia e o Miguel Nunes, o meu grande bem-aja pela colaboração ao longo destes anos no programa. Claro que nós não vos vamos dizer adeus, vamos dizer até logo, uma vez que no próximo ano quero ver-vos por cá para nos darem o vosso testemunho de caloiros no ensino superior. Foi assim que os vossos colegas fizeram nos anos anteriores, é assim que o Micael e o Pedro e a Inês vão fazer lá para o próximo Natal que virão cá, para nos contar como é que está a ser a vida de caloiro. A finalizar, o nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes. No próximo ano letivo, em setembro, estaremos de regresso, esperando poder continuar a contar com a colaboração de todos, inclusive é dos novos elementos que se queiram associar a este projeto. Estamos assim a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Miguel Nunes e Daniel Pereira. Por hoje e por este ano letivo é tudo na Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção, despedimos-nos até setembro, desejando a todos umas boas férias. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.